Papa Tango Lima, Papa, Papa, pronto para ataque. Livre táxi até o ponto espero que estou no zero, que negar um no zero no mundo, via passo 3, Juliette Alfa. Chame pronto para decolar de ponto espero que estou no zero, Papa Tango Lima, Papa, Papa. Autorizado táxi até a cabeça do ponto espero a cabeceira 1-1, via Juliette Alfa. Cabeceira no zero, Papa. Gente, no zero, Papa. Espera na da 1 no 0, Lima Papá Papá. Papá Papá autorizando a linha de decolar pistão no 0, vento de 230 graus, 03 acho. A linha decola da 1 no 0, Papá. Lima, papapá, decolado de Salvador ao 54. Chama agora o controle 1 no 9, decimal 35, senhor bom voo. Certo, 119, decimal 35, papá, bom dia. Controle Salvador, Papatango Lima, papapá, transfere. Papatango Lima, papapá, conta parada na decolagem, super nível 380 na saída Gol, transição Gol. Gol e Gonza, em ascensão para 380, Lima, papapá. Autoriza o Lima papapá voar direto Gonza? Papatango Lima papapá, conforme instruções do centro Recife, vai subir restrito ao nível de voo 320. Já apresenta autorizado voar direto Gonza. Proa de Gonza para o 320, Lima papapá. Salvador, azul 4007. Yes, sir. O azul 4007, gostaria de confirmar a pista em uso. Pista em uso 1-0, senhor. 1-0, grato, amigo. Matango Lima, papapá, chama agora o centro Recife, 133.25, alterna 128.8. Chamada a controle Recife, na frequência 133.35, alternando 128.8. Lima, papapá. 133.25, alternando 128.8. .3, 3.25, 1.28.8, papá. Correto. Salvador, bom dia, Azul 4007, 380 para o Rio de Janeiro, Cinti da Eco para autorização de tráfego. Bom dia, aguarde cópia Azul 4007. Aguarda, 4007.